Que beat é esse? Com esse cabelo, com essa cor e com essa roupa, meu amor. Com esse cabelo, com essa cor e com essa roupa, meu amor. Com esse cabelo, com essa cor e com essa roupa, meu amor. Com esse cabelo, com essa cor e com essa roupa, meu amor. Atapada no chão. Tudo, mana, passa a fita. Se tu me chamar, eu vou cair na pista. Se colocar eu grito mamacita. Quem tem joga, não passa vontade, só desenrola. Não quero maldade, eu quero marola. Eu quero um banquete de rala e rola. Eu como de tudo, eu não vou embora. E cê pode pá, quero decolar. Quero viajar o mundo com a lente na cabeça. Quero ser a parceira até tá. Que os putos não entendem, mas não tira da cabeça. Aposte suas fichas em mim e vejo um legado nascendo. Quem tem disposição vai jogar, quem não tem, bom, eu só lamento. Sempre bom quem joga tem. Se tem vivência, atitude vem. Quem se limita não dorme bem. Minha liberdade não vivo sem. Não vivo sem, já te falei. É que eu penso além. Sem tempo desperdiçado, tô bem resolvida. Não tem pra ninguém. Bum bari bum bum bum. Bum bari bum bum bai. Sensação da nação que não tem noção das cores que traz. Com esse cabelo bom, um sorriso que atrai, ai. Resistência é meu dom, então ouve esse som. Se quiser pede mais. Pente ao pente, garfo, black power nosso. Força afro, mulher preta, muda o mundo com a caneta sul. Furacão 2000 volts, pantera negra, com a sagacidade que a Shuri tem. Corto falsidade igual shuriken. Botei cor na cabeça do gueto, que nem areia barbeiro. Só joga quem tem, pode pá. Meu corpo, meu templo, amor, poder pra nós, pra ele. Senso no meu baile, pra entrar pede permissão. Pra tocar tem que ter minha bênção, pô. Abusadamente me querendo bem. Braço somente, meu bonde também. As brava colou, avisa o Marcinho que a glamourosa chegou. Essas mina é monstra, o terror do baile chegou e tá pronta. Respeita e me encosta, se eu desci se subo não é da sua conta. Essas mina é monstra, o terror do baile chegou e tá pronta. Respeita e me encosta, se eu desci se subo não é da sua conta. Quem tem joga vê, quem tem joga. Quem tem joga vê, quem tem joga. Quem tem joga vê, quem tem joga. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão.